E atenção que a festa vai começar! Sanfoneiro, solta o fole! Vamos todos entrando! Vamos preparar para o cumprimento! Cavalheiros, cumprimentam as damas! De volta aos seus lugares. Damas, cumprimentam os cavalheiros. Olha o balancê. Vamos fazer o tour, dançando e girando sem sair do lugar. E que comece o passeio. Vamos preparar pra grande roda. A grande roda. Todos girando pra direita. Viva São João! Agora todos girando pra esquerda. Damas ao centro. Os cavalheiros fazem o ciclo em volta das damas. As damas giram pra direita. Os cavalheiros procuram suas damas. É hora de coroar, vamos coroar as damas. Cavalheiros ao centro. Cavaleiros girando pra esquerda e as damas pra direita. Do outro lado. As damas procuram seus cavaleiros. É hora de coroar os cavaleiros. Preparar para a grande roda. A grande roda. Todos girando pra direita. Olha o caracol. Preparando o caminho da roça. Olha a chuva. mentira. Olha a cobra, já mataram. Prepararam o galope, damas de um lado, cavalheiros do outro. Olha o galope. Passeio, grande passeio. Olha o túnel. É a festa mais bonita, a festa caipira mais bonita do ano. Da despedida, damas e cavalheiros se despedindo. Tchau, tchau, e até o ano que vem. Tchau. Tchau! Tchau!